Salamia 251, decolou 44, 198, controle. 198, bom dia, Salamia 251. Salvador, bom dia, Xenia 6251, decolado. 251, bom dia, contato radar, na decolagem, sua 360, após 2000, letra. Lida Bridge, aguarda a cópia. Lida Bridge, aguarda a cópia, 8 mais 8. Cinco 5898, está autorizado para Confins, ISO 340, decola da 10, saída da El, Leda Bridge. Em Bridge intercepta peso Lula meio e prossegue até o destino. Aciona 5140 no transponder, 7198 controle. 30340 para Confins, decola da 10, saída da El, Leda Bridge. Pode interceptar um topo de volume meia. Presente para o destino, responde a 5140, o controle de 198, 5890. Cotejamento correto, chama proposto no 5. Chamaremos 5890. Sete, está autorizado para o Galeão 340 nível. Decola da 10, saída da El, Leda, Bidev. E Bidev intercepta pelo November 857, Porto Seguro, Upper do Luno 6, Groof, Upper do Luno 4, Toquim. Aciona 5136 no transponder, 119.8 controle. Autorizado com porta 340, assiste a 190, da El, Leda, Bidev. Depois da Pedulu 87, Porto Seguro, Opedulu 16, Grupo, Opedulu 14, Tocim, o transponder é o 5136 e o controle 1192. Só corrigindo, após que deve, Upper November 857, ok? Upper November 857. Estima quando o próximo puxa, 5797 na web. Camarada. 9354, muito bom dia, pronto, cópia. Está autorizado para Congonhas, nível 340, decola da 10, saída da El, Leda, Bridge. Em Bridge, intercepta a Zulu no meia e prossegue Bravo Hotel Zulu, Privi, Papa Índia Romeu, conforme previsto em Lotan. Aciona 51-105 no transponder, 119-8 controle. Afirmativo, autorizado 340 para São Paulo. Decolando a pista B, vai efetuar Tael, Leda, Bridge, A, Pesulu, 1-6, BHZ, Trive, transponder 5-1-5, porque 8-9-8. Cotejamento correto, chama quando pronto para o push. Demora. Obrigado. Nada. Identificação de separa 2013 com 1011 no altímetro, a chegada pontos 3201. Isso, 2000 pés, 1011, a chegada pontos 3201. 2011. É 251, chame Recife em 1251, alternando 3325. 351-3325. Autorizado, percebe que acionamento chama táxi, 6749. favor, o TAM 9354 para o push e acionamento na remota. 9354 autorizado, pushback e acionamento, chama táxi. Chama a táxi, gente. Acionamento web 5707. 5707 é o número 2 do setor, mantendo escuta e aguarde. Número 2, vai manter escuta. 5707. para o Sax Webjet 6749 com ONU 33 a bordo, 4 horas e 15, altera com você. Segue via Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera 6749. Índia Alfa, chamarei 6749. Lado 5898, Matheus, me escuta agora, por favor, por gentileza. Guardando 5898. Dia. 49 ali em decola, pista 10, o vento é de 100 graus, são 49. Ali decola, 10749, Guedes. Táxi UTAM 9354, total de 56 a bordo, 4 horas de autonomia, está alternando Galeão. Prossegue via Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera. Juliette Alfa, reportada pronto de espera, UTAM 9354. Denis? Eu? Garotinho, estou no web decolando aqui, abraço. Vai com Deus, senhor, abraço. 5898, após a passagem do tráfego da TAM retaguarda, autorizado posto no 5. Posicionando, autorizado Web 5798. Web 5797, autorizado push no 2. Autorizado 5797. Continua a aproximação, aguardando a trilhação para todos. Web 6749, decolou 07-119-8, controle. 19-8, obrigado, bom dia. Bom dia. 320 no turno visual, cheque trem, livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 3 nós. Livre pouso, zona 0, sem baixa clara, 320. 6749. Bordo, 3 horas e 42, com fins, confere para o 5797. Sim. Prossegue via Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera, como número 2. Índia e Alfa, vai chamar pronto no ponto de espera, número 2. Alfa, 9354, no ponto de espera, pronto. 9354, visual com tráfego na final. Sim. Após o pouso do mesmo ali, mantém pista 10. No solo, zona 0, prossegue via Alfa, me chamando da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, 3-2-0. 5-7-7, após o rolagem do tráfego da TAN, Lima, tem pista 10. Tem livre decolagem da 10, o vento é de 100 graus com 3 horas. Estimativo, livre decolagem, o da 9354. Para o táxi, o objeto 5898, com 137 a bordo, 3 horas de 5 até no galhão. Prossegue via Pátio, Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 5898. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, 8, chama de cima novamente, 5898. Ah, casal. 9354, decolou usina 2-119-8, controle. 19-8, obrigado, bom dia. Bom dia. 3201 vai ceder passagem ao traço da UEP que está na saída do pátio 3 e vai prosseguir via pátio. Após a passagem do mesmo, só ingressa via Juliette para o 04. A passagem do traço da UEP após o pátio 04.